esperei pra dizer o quanto eu te quis. Em cada dia construindo lugar de chegar. Até sabendo que nas horas a mais eu tinha de inventar o seu olhar. Como um olhar. Eu pensei que sim. O tempo que a gente leva é o melhor. Meu sinal, minha espera mais feliz. Todo silêncio não esconde de nós nenhuma sensação. A descoberta de trazer o amor pela mão. A nossa mágica mudou o meu céu de nuvens num clarão. Pra eu olhar o seu olhar. Tanto tempo eu esperei pra dizer o quanto eu te quis. Em cada dia construindo lugar de chegar. Até sabendo que nas horas a mais eu tinha de inventar o seu olhar. Como olhar. Eu pensei que sim. O tempo que a gente leva é o melhor. Meu sinal, minha espera mais feliz. Todo silêncio não esconde de nós nenhuma sensação. A descoberta de trazer o amor pela mão. A nossa mágica mudou o meu céu de nuvens num clarão.